Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pistola molotov. Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pistola molotov. Cabuloso, doido aqui, o bagulho é osso. Brasil terrado, terrorismo engravatados, caneta de ouro que manipula, invade a sua mente, coloca na sua casa droga, armas com a mídia influente. O desespero tomou conta da favela, milhões de brasileiros sem trabalho, o crime carrega. Parece brincadeira, tio, mas é sério. O sistema destruiu tudo aquilo que era correto. A pilantragem dos caras só começou. A nova ordem tá aí pra tocar terror, nego. Cê já pensou o porquê de tudo isso? Tanto vício, tanto tiro, nação caindo no precipício. Podia ser bem diferente, se é que entende. Ver as crianças estudando, não descarregando os pentes. Quem compreende esse mundo que estamos vivendo? Crack crescendo, o povo morrendo, eu não entendo. País da copa da droga, gravata vai a forra. Enche o bolso de dólar, viaja pra Europa. Tomando vinho do bonde, linkou o que comprou com o dinheiro do imposto que você pagou. Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pitel molotov. Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pitel molotov. Caiu trama, cai sadana, mão do super-homem preto. Eis a globalização, tudo padronizado mesmo. Detector de metal, chip implantado no cérebro, gigas terabytes, bem-vindo ao mundo moderno. Do outro lado, me digo viciado na cachaça, me decapitou. Cheio de angústias e mágoa de uma vida sofrida, vazia, amargurada. Sem respeito, sem amor, sem alegria, sem nada. Orfanato ao asilo, sem exílio, sem massagem. Eles oferecem isso, mente fraca que abraça. E eu não prefiro a morte que esse pesadelo. Fim de carreira, bebendo pedra no vento, fumando euro, viciado na química que o rico inventou, distribuiu em grande escala, proporcionando terror. Vai guardar sua conta bancária, dobrar os lucros, impedindo que o jovem termine os estudos. Esse é o campo de concentração moderno, onde se beneficia quem usa gravata interno. Tá bom, falei demais, vou sair fora, deixa a dica. Mundo não muda mesmo, tente só salvar sua vida. Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pitel molotov. Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pitel molotov. Vamos decidir aqui, quem tem o poder nas mãos. Tá iludido, está nada falando de ostentação, né? Tirando os que gostam muito bem, eu não me sinto. Fica pagando de gringos, camisão da 55. Fala de vira cara, carro louco, estilo nave. O meu estilo é pesadão, taca fogo nos covardes. Pra quê? Eu vou ostentar falsidade e prazer. Falar de coisa ilusória que o povo não pode ter. Não sou, não fui herdeiro, eu sou desbravador do mundo. Diferente de algo, salafrário, vagabundo, por dote hereditário. Nunca bateu um prego como Robin, humilho pobre pra fortalecer seu ego. Dita regras por aqui, o sol já não nasce pra todos. Somente pra aqueles que na pirâmide estão no topo, olho por olho. Que gira esses tambores da revolta em forma de revolução. Meu rap está de volta. Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pitel molotov. Clima tensa, chapa esquenta, o sangue escorre na calçada. Violência mete medo, bala perdida que mata. Com a potência do disparo de uma Kalashnikov, é nós entrando em cena com pitel molotov.